3. August. Agosto. Minibar. O minibar. Halbpension. A meia pensão. Halb. Meio. Vollpension. A pensão completa. Bett. A cama. Ohne. Sem.